segredo, comentário cabuloso. Sangue no olho, bala no peito, na cabeça e no pescoço. É ruim saber que tem que ser assim. Vida, revólver, começo, meio e fim. Mas se é assim, o que vai ser de mim? Se disperso o meu ferro, acende o estopim. Ciclo vicioso, o mundo aqui é cão. Vingança, ódio, medo, tire a sua conclusão. Determine o seu caminho, faça merecer. Respeito é respeito, tá ligado, véi? Pode crer, como se melhora aqui, incentivo forte. Morar no meio de bandido, perto da morte. Dois caminhos pra muitos, só uma saída. É revólver, maconha, polícia e cocaína. Apenas mais um velório, derruba ele, mata ele, eu discordo. Indubitavelmente morte aqui é o destino. Pesadelo de pobre é morrer de tiro. Procure a sua paz, que a minha eu vou atrás. Inteligência e crime, nem menos nem mais. Viver do crime, que vantagem tem? Dinheiro fácil sempre vai, sempre vem. Viver do crime, que vantagem tem? É, conte os corpos e diga amém.